Tava usando dantes, disse que prefiro que me deixa confiante. Jogo óleo na pista, eu deixo eles patinando. Ainda na pista, eu não troquei de codinome. Eu falsifico money, fica viva mami. Acho que meu único conselho verdadeiro é que vocês se danem. Sempre sou melhor do que vocês, porque eu andei estudando. Vídeo dessas minas de aliança pra me masturbando. Elas sempre ignoraram a gente, eu raramente abro. Ela sabe exatamente quando eu viro, é o diabo. O André jogou a chave da BM, eu vou em Chicago. Sou um milionário em Buenos Aires e em Santiago. Aquele que se move só por grana não é confiável. Qualquer ser humano é corrompível. Fala tu, Thiago. Eu não perco tempo, eu só pulo no seu sutiã. Essa merda não é Soul Food, isso é do Suriname. Eu tenho que ser firme, ela é a baby mama. Vida não é cheia de açúcar igual bala de goma. Ponho esse verde todo na conta da Fisher Price. Tempo não é dinheiro de verdade quando a ficha cai. Mano, vai, tira um Play 5 lá da Best Buy. Quem você acha que é o dono do carro se eu não tenho pai? Mano, vai, tira um Play 5 lá da Best Buy. Quem você acha que é o dono do carro se eu não tenho pai? Eu tava usando dantes, disse que prefiro que me deixa confiante. Jogo óleo na pista, eu deixo eles patinando. Ainda na pista, eu não troquei de codinome. Eu falsifico money e fica viva mami. Acho que meu único conselho verdadeiro é que vocês se danem. Sempre sou melhor do que vocês, porque eu andei estudando. Vídeo dessas minas de aliança pra me masturbando.